Em qualquer circunstância, seja ela qual for, não somos nós que inventamos a nossa vocação. É Deus quem nos a dá. É Deus que nos pede esta ou aquela vocação, qualquer que ela seja. E isto é de uma radicalidade total, porque nos obriga a um total despojamento de nós mesmos. Não são os nossos desejos ou os nossos sentimentos que contam. É preciso saber discernir qual é o serviço que Deus pede a cada um. É por isso que não sabemos como amar, senão à luz da vontade de Deus e discernindo a nossa vocação. Muita gente faz coisas boas, mas não são essas coisas boas que necessariamente Deus lhes pede. Não basta fazer coisas boas. É preciso fazer aquelas coisas que Deus nos manda. É preciso saber discernir qual é a vontade de Deus. Em qualquer circunstância, amar é uma missão a que Deus nos convoca. Amar não é uma invenção humana. E a missão de amar é tão bonita e tão celebrativa do amor e poderá levar-nos tão longe. Às vezes acontece tanto este engano. Mas eu já faço coisas boas. Está bem, faz pela tua cabeça. Mas são essas que Deus está a pedir. Muitas vezes, quando tenho e tenho tido nestes anos muitos rapazes e raparigas a vir discernir a sua vocação, pensam, eu posso fazer isto, tenho jeito para aquilo, até já fui voluntário não sei aonde. Sim, muito bem, mas é isso que Deus te pede. Isso é pela tua cabeça. Mas não basta. E se Deus te pedisse uma coisa completamente diferente? Não basta fazer coisas boas, é preciso fazer as coisas que Deus pede. Porque esse é que é o amor. E esta é que é a questão da vocação, do amar à maneira de Deus. Se eu me deixo conduzir pelo Espírito Santo, sou conduzido à plenitude da alegria. E é uma outra dimensão do amor. Porque um amor triste não é um amor, muito menos o amor de Deus. Como é que podemos celebrar o amor sendo uns tristes, uns aflitos, a ver o mundo sempre com olhos negativos e óculos escuros? O Espírito Santo diz lá neste capítulo, vos conduzirá à alegria plena. Celebrar o amor é manifestar a alegria da nossa fé. Não pode haver verdadeira Eucaristia sem alegria, sem festa, sem testemunho do amor. E isto é uma realidade muito importante que está neste discurso eucarístico. E aqui devíamos fazer o nosso exame de consciência. Será que alguém vai acreditar se vir o nosso amor triste e pesado e pessimista e sempre achar que o mundo está cada vez pior e já não há nada a fazer? Isto é uma falta de fé. Isto é não acreditar em Jesus, Salvador. Isto é não se achar salvo. Isto é uma ofensa a Deus, viver no pesadelo e na tristeza e isto já deu e o mal ganha tudo. Isto é contra o Evangelho e é uma falta de fé. E não é assim que se pode celebrar o amor vitorioso de Jesus Cristo. E este capítulo diz e repete que o Espírito Santo, é o amor de Cristo eucarístico, vos conduzirá à plenitude da alegria, denunciando o mundo no seu ódio e no seu orgulho. Sabendo que sim, que no mundo há guerra e orgulho e ódio. Com certeza que a vida é difícil. Jesus não ilude ninguém. Ele próprio foi o primeiro a morrer por isto, nesta causa. E a sentir na própria pele o mal. Mas fê-lo cheio de alegria. Em nenhum momento Jesus perdeu a alegria. Porque a alegria não é o divertimento, nem a satisfação. A alegria, e a palavra é muito bonita, quer dizer ânimo. É o que a palavra alegria quer dizer. Ânimo, vitalidade, comunicação. É o que a palavra alegria quer dizer. Às vezes pensamos que estar alegre é estar divertido ou satisfeito. Não, não, pode estar até muito sofrido, mas alegre. O contrário da alegria não é a tristeza, é o pessimismo. Porque eu posso estar triste, porque a vida às vezes é exigente e pesada, mas alegre ao mesmo tempo. Realisticamente, o que eu não posso estar é pessimista e alegre ao mesmo tempo. Isso é que eu não posso. E às vezes a nossa igreja pode dar um testemunho enorme de pessimismo, como se Cristo não tivesse vencido o mundo. Que é o que vai aparecer nestes capítulos da Eucaristia, nos capítulos da Eucaristia. E celebrar a Eucaristia é dizer o que ela é, manifestar o que ela é. E então há uma dimensão que se calhar temos que recuperar, porque senão um cristão que deita as mãos à cabeça logo a seguir à missa, ai como este mundo anda, então já ninguém se salva. Não, de certeza que não foi à missa de Cristo, foi a outra. Com certeza que foi a outra missa, não sei de quem, mas foi a outra missa. Porque se foi à missa de Jesus Cristo, saiu com ânimo para a missão, saiu convencido que Cristo venceu o mundo, saiu convencido que a vida vale a pena, saio convencido que o nosso caminho é o da plenitude da alegria, porque é aí que o Espírito Santo conduz, se estivermos unidos ao tronco da videira. E se formos lá unir-nos ao tronco da videira, se formos lá comungar com Cristo, não podemos sair contra Cristo. E ser contra Cristo é vir cá para fora testemunhar um pessimismo, uma desgraça, isto já ninguém se entende, o mal ganhou. São heresias isto. Outra coisa é ver que o ódio do mundo está aí, Jesus próprio se teve a ver com ele, mas vai-lhes dizer, mas eu venci o mundo, vai dizer nestes capítulos. Com certeza, três tribulações, mas eu venci-o. E quem estiver comigo já venceu. Isto é a celebração da Eucaristia. E esquecer isto é realmente esquecer o essencial da comunhão com Cristo. Nestes capítulos do Evangelho de São João, os capítulos 13, 14, 15 e 16, que estão na base desta reflexão aqui desenvolvida, Jesus diz-nos também: deixo-vos o meu Espírito, isto é, o meu amor eucarístico. Parto, mas fica o essencial que é o meu Espírito, o Espírito Santo, o Paráclito, o Defensor, aquele que fala por vós. O meu amor eucarístico, esse fica convosco, esse falará por vós. Não tenham medo. E uma igreja cheia de medo não é uma igreja da Eucaristia. Será a igreja dos aflitos, dos vencidos, mas não a igreja dos sofridamente entregues em Cristo a celebrá-lo. Porque a sua palavra foi: não tenham medo. O Espírito Santo falará por vós e vai mais longe. Ele arguirá, desmascarará, denunciará o mundo no que há de pecado, no que há de injustiça e no que há de julgamento. São estas as três palavras que aparecem no capítulo 16 do Evangelho de São João e que são extremamente importantes para viver a Eucaristia, para celebrar o amor. Então faz parte da Eucaristia a denúncia, o desmascarar do que é pecado. E o pecado, aqui, é a falta de fé no sentido de todo o apoio que não seja Cristo. Denunciará tudo aquilo que é injustiça, mostrando que a justiça é estar ligada a Deus Pai, que é isso que nos torna justos. E mostrará de que lado está a vitória e o discernimento e o juízo, dizendo que o mal foi vencido. Então estas três coisas fazem o serviço eucarístico, a celebração da Eucaristia. Mostrar onde está a fé, mostrar onde está a justiça, mostrar que o mal foi vencido. É o capítulo 16 de São João. E que é um texto importantíssimo para percebermos todo este discurso eucarístico. Nós não temos nada melhor, não há nenhuma conferência, nenhumas jornadas que consigam dizer mais que o capítulo 13, 14, 15, 16 de São João sobre a Eucaristia. Não há nenhum outro grande tratado sobre a Eucaristia que não estes capítulos. Tudo mais são comentários, e bons, e vale a pena lê-los, também não inventei nada. Mas é muito bonito poder chegar ao Evangelho e ter ali este grande tratado de celebrar o amor. Celebrar o amor eucarístico está nestes capítulos. Tão completo que, nesse mesmo capítulo 16, nos diz, e então, como um grande resumo, e com isto vou praticamente terminar, deixando-se amar e conduzir pelo Espírito Paráclito, o Espírito Eucarístico, chegareis à verdade plena. Faltava esta dimensão da Eucaristia, a verdade. A alegria, a vitória sobre o mal, o discernimento e a verdade. E não há outro caminho para chegar à verdade senão o da Eucaristia. A verdade que é o próprio Cristo. No capítulo 14 ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Viver a Eucaristia é comungar com o caminho, a verdade e a vida. Só o Espírito Santo nos conduz pelo caminho, pela verdade e pela vida. E é na Eucaristia que alimentamos esta dimensão, ou seja, esta totalidade da pessoa de Jesus Cristo. O Espírito Santo vos testemunhará e vos mostrará a verdade plena. Porque a maior desgraça seria viver na mentira. São João diz que o príncipe deste mundo, o príncipe das trevas, é o pai da mentira. E aquilo que se opõe a Jesus Cristo são todas as formas de mentira. Todas as formas de hipocrisia, todas as alternativas que não sejam Jesus Cristo, todos os caminhos que não levam a Ele, tudo aquilo que no fundo é mentira. E temos um mundo muito mentiroso. Muito mentiroso. Tão mentiroso quanto as alternativas a Jesus Cristo nos apresenta. E nós embarcamos em muitas alternativas a Jesus Cristo. Vamos atrás de muitas mesinhas, muitas outras coisas mais ou menos, e Cristo vai ficando de lado porque estamos a tomar outras verdades. E então começamos a nadar na mentira. Nem notamos, como é próprio da tentação. Porque se a gente notasse, já não era na tentação. Mas a grande tentação de hoje é a gente embarcar em muita mentira, em muita alternativa que parece, mas não é, em muito sucedâneo, em muitas formas às vezes religiosas que não são eucarísticas, em muita dimensão que não nos conduz à igreja e à plenitude da alegria, em muitos caminhos torcidos que a gente até acha que pode compatibilizar. E a cultura de hoje leva-nos aí, de muitos modos. Há muita gente a oferecer e a abanar bandeirinhas por aqui. És feliz com isto, és feliz com aquele outro. Isto que a gente diz que ser uma cultura da nova era, onde tudo vale e onde tudo se consegue, e onde podemos deitar a mão de tudo e de todas as mesinhas e de todos os esoterismos e de todas as energias e de todas as bruxarias e de todas... É mentira. É mentira. Percebem? Não é que não haja coisas boas no meio disso tudo, mas isso não pode ser alternativa a Jesus Cristo. E hoje deixamos-nos muitas vezes enganar, porque é mais rápido e tal. E já estamos a trocar a ressurreição de Jesus por umas reencarnações, e já estamos a vir a Fátima, mas também umas bruxas cá lá na Terra. É começar a nadar na mentira. E o Espírito Santo nos conduz à verdade. Celebrar o amor é, pois, viver eucaristicamente. É meditar este grande discurso da Eucaristia que encontramos em toda a Bíblia, mas de uma forma muito particular. Eu usei aqui estes 4 capítulos do Evangelho segundo São João, que nos conduzem, então, a perceber com alegria, com ânimo e com realismo ao mesmo tempo, o que é participar na ressurreição de Jesus. O que é participar na vida plena de Jesus. Participar como um ramo na videira, como um membro do corpo. Admitindo e não querendo outra coisa, senão uma alegria durida, que é aquilo que nos distingue. Nós não temos uma alegria superficial, temos uma alegria marcada pela paixão e pela dor, mas é uma alegria, que não é uma tristeza, muito menos um pessimismo. É uma alegria durida, que é a própria do cristão, que percebe o peso das coisas, e percebe o peso do pecado, e percebe o peso da dificuldade, mas está apoiado, é a fé, em Jesus, Salvador, que venceu o mundo. Sem estes elementos todos, penso que não celebramos o amor.